0, controle descendo para 2000, Proticari. Gente, livre aliança, reporte, localizador, tá? 3520. Passará 3520. Cheque preposto. Reduzindo, 3520. Chame a torre 118 meia dúzia. 76, boa, 3520. Salvador, boa noite, tá 3520. 4 milhas do Oceano Baixado, travado. Tá 3520, reporte campo à vista. Passará 3520. Seu código de protocolo e que é aplicado sempre deve ser. Recife, 125 decimal 4. Solos 19, livre à esquerda, táxi via Alfa Índia, portão número 3. Alfa Índia, portão 33520. Bono 714, reautorizado 3 no país. 3015, no 714. Identificação, prossiga na chegada Cari, desça para o 040, altímetro 1015, permanece vigilância. Informativo, chegada Cari, desce para o 040, 3170. Firmo. Gente, obrigado, gente. 15714. Estabilizou o gol 1896. TLS chamando torre 1-1-8-3-6, 1-8-9-6. 18-6, obrigado, até já. É. O 1-6-0-6, prossiga para 3.000 pés com 1.015 na justiça. Boa noite, gol 1-8-9-6, estabilizado 20. 896, reporte campo à vista. Já avisou, gol 896. Sente, cheque o trem, livre pouso na altímetro 1095. Mini 15, ele me pôs 1228, 1896. Baixou e travou. Bono 7 no 4, autorizado LS, reporte, estabilizado o curso, localizador. Autorizado LS, Bono 7 no 4. Pode confirmar o vento de superfície para o gol no 896? 240 graus com meia dúzia de nós agora. Sim, obrigado. Boa noite, acionando a identificação, prossiga na chegada e pitch, desça ao 050, altímetro 1015, permanece vigilância. Tá, identificou, a chegada é a pitch, descendo para 050, gol no 643. No 606, prossiga para 3000 pés com 1015 no ajuste, no 606. 3000 com 1015, gol no 606. No 4, chame torre 1986. 1986, gol no 7 no 4. Oi, Salvador, Bono 7 ou no 4, boa noite. Bono 7 no 4, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso. Frente ao 7 ou no 4. Bono 896, solo 25, livre pela esquerda, táxi via Alfa Juliette, portão número 7. Alfa Juliette, portão 7, Bono 896. Completa a CARI, prossiga para 2000 pés, autorizado LS, reporte no curso do locador. Volta lá no curso, descendo para 2000, gol no 606. No 7 no 4, vento 250 graus com 5 nós, altímetro 1015. Cheque o trem, livre pouso na 28. Trem checado, autorizado pouso na 28, na 7 não faz. Tá, 1 8. gravando de Salvador, alternativo Recife, na sequência 125, decimal 49. Solo 27, livre pela esquerda, táxi via Alfa Juliette, portão número 5. Esquerda, Alfa Juliette, portão 5, 97, 94. Controle Salvador, boa noite, Azul 4062, passando 230 para 150 na Prodigiona. 4062, boa noite, acena identificação, prossiga na chega da CARI, desça ao 0620, altímetro 1015, permanece vigilância. Gente, autorizado 0620 na chegada CARI, poderia confirmar o ajuste por 4062? Agora 1015. 1015, 905, 4062. Estabilizando o localizador, gol no 606. Gente, completo ali, chamou de torre 186, gol no 606. 186, gol no 606, bom trabalho. Foi Salvador, o gol 1606, na final da 28, bom dia. Bom dia, no 606, reporte Campo à Vista. Reportarei. Afirma, portão 5. Obrigado. Visual com o campo, gol no 606. Gol no 606, cheque o trem, livre pouso na 28, vento 260 graus com meia dúzia de nós, altímetro 10 no 5. Livre pouso, baixo e travado, gol no 606. 2010-15-3170. 3, prossiga para 3.000 pés, altímetro 1015, 1643. 3.015, gente. No 70, vetor radar para sequenciamento, esquerda pro 035, o limite é o curto do localizador, 3170. Esquerda 035, desce para 2000, limite ao lock em caso de falha reação, 3170. Não. Centro Recife, 125, decimal 45, secundária 126, decimal 85. Salvador, gol 1805. 1805, prossiga. Na sua escuta para autorização Natal. Gente, saída prevista, Aron, transição de Paraguai de cópia. Aron de par. A 230, limitado pelo porto localizador, vou no 643. Esquerda 230, limitado pelo porto localizador, vou no 643. Após desvios na proa de Cari, prossiga para o 040, azul 4062. Desvio Cari no 040, 4062. Para o curso localizador, esquerda proa 330, reporte estabilizado, autoriza 170. Esquerda 330, está autorizado ILS 3170. Autorizado ILS. 805, pronto para a cópia? Pronto. Boa noite, 05, autorizado Natal, nível 330, via Upper Zulu 10. Saída Aron, transição Zipar. Decola da 28, curva à direita, controle 119 decimal 35, aciona 5166, coteja. Ador nesta proa, intercepta o curso do localizador, prosseguindo para 2000 pés, 1643. Ok, 2000 até a proa, intercepta. 1805, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Estabilizando o LS da 28, da 3170. 3170 completa, chamando a torre 118, decimal 6. 18.6, tenha uma boa noite, até amanhã, 3170. Hoje. Siga 3520. Boa noite, senhor. Autorização Aracaju, nível 190. Sim, saída prevista, Aron, transição, Melinha, guarde cópia. Você escuta, 3520. Alfa, muito boa noite, TAM 3170, passando externo agora, visual com a pista 28. TAM 3170, boa noite, check o trim, livre pouso na 28, vento 250 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 5. É, livre pouso, pista 28, ajuste 1015, 3170. Uno 643, passando o ZAN, completo o ILS, chama da torre 1 no 8, decimal 6, 1643. É, chama a torre agora, tá logo ligado, bom dia, é, boa noite, bom domingo. Salvador, boa noite, Papa Romeu Serra, Nova Vitor, ciente da informação, bravo. Serra Nova Vitor, boa noite, acelera a identificação, prossiga na chegada CARI, desça para 3.000 pés, altímetro 1015, Serra Nova Vitor. Ponte 10, 3.000 pés, 1015, ajuste, Serra Nova Vitor. Solo aos 4-0, livre pela esquerda, táxi via Alfa, Índia, portão número 2. Autorizado, LS 28, reporte estabilizado, Azul 4062. Cheque o trem, livre pouso na 28, vento 250 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 5.